conversas da abaladiça. Num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na abaladiça. Girls, 25º episódio, a nossa ganapa sónica. Esta semana vamos para o arco primeiro de dois programas que vamos dedicar à Fatela Sori, uma festival de música e arte alternativas que vai decorrer a 1 de outubro na Fatela. Pelo palco da Fatela Sórica vão passar 10 bandas, 4 francesas e 6 portuguesas. E a primeira banda que aqui apresentamos são os 1984, ou 1984, se preferirem, com o tema Another Life. Eles são uma banda que vem de Metz, França. We'll be right back. Os Crab Monsters vão representar e muito bem a beira interior, tanto a beira baixa como a beira alta, já que reúnem elementos oriundos de Castelo Branco e do Sabugal. São veteranos da cena punk portuguesa, com elementos de bandas como Mata-Ratos, Queers of Rock'n'Roll, entre muitas outras. O vocalista da banda, Tiago Terres, também conhecido como o Granada, curiosamente é primo do Rogério Gil, o maior ator vivo da Fatela. Um grande abraço para os dois. Deixamos-vos então com os Crab Monsters e Uncomplicated Man. Foram os Crab Monsters, a banda do rock and roll a 300 à hora, e vamos continuar em seguida com os Do Fundo do Poço, um projeto oriundo de Oliveira do Hospital e provavelmente a banda mais fora do baralho desta edição da Fatela Sónica. É diferente, bastante diferente de tudo o que poderão ouvir este ano na Fatela Sónica. É uma banda bastante competente e que tem elementos históricos, como o Luís Raspato, que foi um dos fundadores da primeira banda punk da beira interior, os Bastardos do Cardeal. Vamos ouvir os Do Fundo do Poço com o tema Saturno. Thank you. e vamos descer na nossa nave espacial para sobre a Grã-Bretanha, vinda diretamente desse planeta tão estranho que é Saturno, com banda sonora do fundo do poço, e vamos prosseguir com uma banda que é oriunda de Lisboa, da Lisbia, a capital, e que dá cartas já no street punk por essa Europa fora. Estamos a falar dos Falcata, com o tema Dark Times. Partindo da capital, Lisboa, chegamos à nossa Fatela. Nada melhor do que ter presente na Fatela Sónica a prata da casa. Fatelas, a banda que nem sabemos o que é que havíamos de dizer sobre Fatelas. Certo é que Fatelas só toca uma vez por ano e, assim sendo, terá que ser na Fatela. Ficamos com o Fatelas, que reúne membros de bandas bem conhecidas como músicos da Fatela. E o tema é O Teu Pai é Outro. Beza-me a Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Quem teve a coragem de deixar este cachopo abandonado à porta da igreja? O pai ladrão veio lá, estavas tu. Não ouvi andorinha e vivi em tu. Cabelo laranja quando este chamou. Ao som do futuro, do cimado. Eras levada da breca, por trás da igreja, só feita a cueca. Para grande azar, cresceu-te a Da Cidade das Luzes, Paris, vêm as Ganapas dos Fratture, mais uma banda francesa que vai abrilhantar a nossa Festival La Fatela Sórica, um evento que não podes perder por nada deste nem de outro mundo. E vamos assim escutar os Fratture com Fermez les yeux. Seguimos ali para os caminhos de Cabras de Valverde, terra de onde vem o nosso bem conhecido Jerónimo Mateus, o Bardo das Beiras, o Bob Dylan da Beira Interior, arredores e sei lá mais que ele, até é melhor que o Bob Dylan, a verdade seja dita. O Jerónimo não pode faltar numa festa que haja na Cova da Beira e a Fatela Sónica não será exceção. Vai ser maravilhosamente acompanhado de músicos de exceção, só o melhor baixista e o melhor baterista que existem em Portugal, tal como o Jerónimo é o melhor vocalista. Então vamos continuar com Jerónimo e os Cro-Magnon, com a estrada 343, que passa mesmo aqui à minha porta e à porta dele. Estrada 343, passa mesmo à frente da minha porta. Estrada 343, passa mesmo à frente da minha porta. Traz-me levar ao mar dos mil mistérios, mas isso que importa. Estrada 343, curva não curva sim. Estrada 343, curva não curva sim. Tenho um fantoche no chão, um bobo no teu jardim. Bem, isso não é nada, nem tanto quanto um pouco a querer fugir. É só o tempo ao tempo bater de lado o vento e tentar fugir. Levar-te ao longo de teus feitiços, fechar a porta, voltar a abrir. Thank you. melhor isto. Assim é melhor. Assim é melhor que dás a entrada. Assim é melhor. E nesta nossa viagem pelas bandas que vão passar pelo palco da Fatela Sónica, vamos fazer uma escala em Bordeaux, França, terra de boa pinga, já sabemos, mas os franceses têm um bocado a mania que são melhores em tudo. A pinga aqui da Cova da Beira também tem muito que lutar. Portanto, os Capo Blood de Bordeaux, quando aqui chegarem, vão ser obrigados a beber a nossa pinga até cair para o lado. Mas que sejam bem-vindos à Fatela Sónica e vamos escutar o tema... Uma grande malha que aqui temos dos Capo Blood, que leva por título Trope de Acumulação. Siga! Da banda que segue no cardápio, os Pink Pussycats from Hell. São portugueses, mas dizem que vêm de uma pequena aldeia chamada Helsinki. O certo é que este caçador e este coelho, é um duo constituído por um caçador e por um coelho, nunca ninguém lhes viu a cara, nem sabem quem eles são. Temos aqui um mistério a desvendar. Vamos ver se durante a Fatela Sónica alguém consegue chegar a saber quem são os dois elementos desta banda. O certo é que são senhores de um rock and roll bastante potentoso e, para o provar, acabar, temos esta bela modinha que leva por nome Hallelujah. Bem jogado, Coelhinho e Caçador. Não comecem aos tiros em palco, porque senão temos um grande problema entre mãos. Chegamos à décima e última banda das que irão estar presentes na edição 2022 da Fatal Sónica, que decorre já no dia 1 de outubro no pavilhão do Anjo da Guarda, na Fatela. A escolha da ordem das bandas neste programa foi por ordem alfabética, porque na Fatela Sónica não há cabeças de cartaz. Todas as bandas são iguais, ou seja, têm igual valor e mérito, e vamos bailar em todas elas. Portanto, esta última banda é também, como todas as outras, a primeira. E estamos a falar dos franceses da Dead Riton, que vêm da bela aldeia de Pontarlier. Isto, o meu francês anda um pouco enferrujado desde que nasci. É uma aldeia situada na montanha, aqui como as nossas belas aldeias da Cova da Beira e da Gradunha. E é bem conhecida por ser terra do absinto, outro néctar divinal, que vamos ver se eles nos trazem umas garrafinhas de oferta, porque precisamos de animar ainda mais a festa que vai ser a Fatela Sónica 2022. Estão todos convidados a aparecer na Fatela Sónica, vejam lá se botam aí na agenda, porque a festa vai ser do caraças. É a melhor festival do mundo, e digo isto não apenas porque é a única festival. Festivais há muitos aí a pontapé, o pessoal passou o verão em festivais. Agora, começar com o outono, nada melhor que uma festival. Vai ser a única que vão ter a possibilidade de frequentar este ano, e vai valer a pena. Apareçam, bem haja. E deixo-vos assim com os The Dead Ritons a tocarem o tema dos míticos Câmara Salam, Pour la Gloire. Nous faire exploser, qui vaincra pour s'exprimer, tous unis pour réussir, tous unis et en finir, pour la gloire et pour la gloire, pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. Quelle force pour batailler, quelle voix pour rassembler, chaque branleur est sûr de soi, chacun pour soi, en avant, pour la gloire et pour la gloire, pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. Let's go! Qui saura nous faire exploser? Qui vaincra pour s'exprimer? Tous unis pour réussir, tous unis et en finir. Pour la gloire et pour la gloire. Pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. Quelle force pour batailler, quel émoi pour rassembler. Chaque branleur est sûr de soi, chacun pour soi en avant. Pour la gloire et pour la gloire. Pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. Pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. Pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. OK. Pour la gloire et pour la gloire. Chantez-vous. Pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. Pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. Pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. Pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. Pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. Pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. Pour la gloire, pour la gloire et pour la gloire. E antes de despedir os caríssimos ouvintes, convém lembrar que a Fatela Sónica não é só música. É música, arte e muita coisa a acontecer. Muitas surpresas vão acontecer. Vamos ter, além das bandas que mencionamos, vamos ter o grupo de bombos, os Fatelas da Fatela, que vão bombar durante a tarde entre os intervalos das bandas, para animar as hostes e para os franceses também verem o que é uma bela bombada na cabeça. Além disso, vamos ter, em colaboração com a Câmara Municipal do Fundão, uma exposição de um artista francês, o Alto, e da Ana Louro, nossa ganapa amiga do Porto, vão fazer uma exposição conjunta na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade. Vai estar patente entre o dia 30, vão lá à inauguração para beber um beberete com os artistas, e vai-se prolongar até o dia 15 de novembro. Estão todos convidados, a Fatela Sónica é a nossa festival, mas também é a vossa. Vamos aderir em força e fazer a festa do rock na Fatela, a aldeia mais punk da Cova da Beira e, por que não, de Portugal. Ganapas e cachorros, não há que enganar. Dia 1 de outubro, todos os caminhos vão dar à Fatela. Fatela Sónica 2022. É festival! Estão-me a fazer sinal de cabine de som. Temos uma ouvinte em linha que deseja falar. Boa noite. Com quem temos o prazer de estar a falar? Por mim, não é prazer nenhum ter que ligar e estar a falar com uma espécie de filho de batatum. Sim, porque isto, este programa que acabamos de ouvir, é uma palhaçada. Música, nem ouvi-la. É tudo do piorio. Até faz lembrar as músicas daquele senhor que participa aí nesse programa, que está sempre a dizer... Também é música para drogados e bêbados. Eu não quero nada disto. Eu exijo que chamem imediatamente o Miguel Malaca para ouvir música como deve ser. Está a ouvir? Oh, palhacinho, palhação, palhacete. Vamos acabar com esta palhaçada, pela moral e boas costumes. Portanto, chamo o Miguel Malaca e diga que eu exijo ouvir, e rapidinho, rapidinho, o José Pinhal, nesse grandioso tema, que é Tu és a que eu quero, tu não prendas o cabelo. Tu não prendas o cabelo, eu gosto de até à cintura e vai adorar. cara debruçada na janela. Que cara linda é tua, bonita como nenhuma. Por nada quero perder-te, és minha maior fortuna. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Lamentamos este momento menos feliz, mas a vida é assim, gira, gira, e é feita de mil imprevistos. E o que não é imprevisto, e é um facto consumado, é a Fatela Sónica 2022. Portanto, já sabem, dia 1 de outubro, todos os caminhos vão dar à Fatela, onde vai decorrer a maior festivala do universo e arredores. A 1 de outubro, todos à Fatela. Excelentes ouvintes, e aqui nos despedimos, mas não sem antes deixar uma dose dupla musical. Bem-haja pela vossa companhia, malta do Teixoso, sei que nos estão a ouvir, um abraço. Deixo-vos com o Syndrome 81 e o tema Desert Urban. E Toots and the Maytals com 5446, That's My Number. Oh yeah! Son, give me your number now. Pizza, what's your number? I don't answer. Pizza, what's your number, man? I don't answer. Pizza, what's your number now? Pizza, what's your number now? I say, hey, 54456, that's my number. Oh, 54456, that's my number. One more time. Indicam-me que ainda há tempo para mais uma rodada dupla. Isto não é o que dá a fazer programas com pouca conversa. Diz poucos, se calhar até muitos disparados, e ouve-se mais música. Também não é mau. Está calor e sabe bem um sonzinho de verão. Portanto, também lá com ele. Fechamos em alta com os Decibélios da Catalunha e esse nosso grande amigo Pedro Paulo do Brasil. Até à próxima, amigos. Poder que impone las reglas, poder también yo deseo poder hacer lo que quiero, poder expresar mis ideas, poder vivir sin cadenas, poder que corrompes la razón. ¿Por qué te crees mejor que yo? Y sabes que en el fondo eres un ridículo. Você levou, ponha no lugar o que você roubou de mim, de mim. Deixe onde está o que não é mais seu. Eu não vou deixar você levar o que é meu. Assim, você roubou a paz e o sorriso que eu tinha, e agora vem chorando e diz que toda a culpa é minha. Não posso perdoar, somente vou lembrar a você. Ponha no lugar o que você levou, ponha no lugar o que você roubou. Sua intenção é bem pior que a minha dor, coração já não lhe tem o mesmo amor. Sendo impossível você me compreender, grito e você tem que me atender. Ponha no lugar o que você levou, ponha no lugar o que você roubou. É bem pior que a minha dor, e o meu coração já não lhe tem o mesmo amor. Sendo impossível você me compreender, grito e você tem que me atender. Ponha no lugar o que você levou, ponha no lugar o que você roubou. Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si.